espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia, queridos amigos, nesta manhã de domingo deliciosa. Estamos com uma chuva agradável, estamos com um clima muito agradável e contamos com a presença de você aí do outro lado da internet, nos escutando, nos acompanhando nesta manhã com assuntos muito interessantes para a nossa reflexão. Estávamos agora aqui conversando antes do programa, quanta gente para a gente estudar, para a gente compreender, para a gente analisar. Convido a todos que pertencem a algum grupo mediúnico, convido a todos que pertencem a um trabalho espírita e querem levar ele a sério, a praticarem o estudo sério. Sem o bom estudo, sem a reflexão, nós não somos os melhores espíritas. Nós somos espíritas, mas muitas vezes ligado a uma fé cega, que a gente não se prenda a essa fé cega e vá atrás da investigação. Dentro desta reflexão, trago o texto número 47 do livro Fonte Viva, nesta manhã do dia 10 de novembro de 2019. O título é Autolibertação, número 47 do Fonte Viva. Começa com a passagem da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E Emmanuel comenta: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino, necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigne-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa. Desanuvie a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. É, a lição é muito clara, né? E é isso que, inclusive, nós estávamos discutindo antes do programa. Um bom dia a todos, antes de mais nada, né? Até esqueci do bom dia hoje, tão animado que eu fiquei com o assunto. Mas, realmente, tanto não levaremos como não traremos também nada. Mas, como nós estávamos conversando antes, trazemos sim todo o potencial que nós desenvolvemos em encarnações anteriores. E isso a ciência, né, já constatou. Agora, a ciência ela não admite falar que aquilo é do espírito, né? Ela não admite falar que aquilo é o corpo espiritual. Por quê? Aliás, essas duas últimas semanas eu desenvolvi assim, uma consciência que realmente eu vou parar de bater nessa tecla, porque é uma tecla que está muito clara, né? Tenho refletido muito sobre o aspecto da ciência e a coisa é muito clara. A ciência, ela é tão rígida e ela é tão... Porque ela tem um método e ela tem um princípio que ela obedece. Quando eu refleti que a ciência só conhece 4,5% da massa do universo, mas, no entanto, ela já abordou 100% da massa do universo. Então, quando ela chegou à conclusão que os outros 95,5% eram energia escura e massa escura, ela fechou. Então, ela trabalha nos 4,5% que ela sabe, que ela mede, que ela controla. E aí, depois, ela tem dois balões fechados. 30% é energia escura. E 27 e pouco por cento é massa escura, matéria escura. Ela sabe que aquilo são duas coisas distintas e são diferentes da matéria. Mas como ela não conseguiu medir ainda, ela não fala sobre aquilo. Eu acabei de ler os dois volumes do Tratado de Metapsíquica do Richer. E ali eu compreendi tudo, porque ele diz o seguinte... Que as pessoas veem uma aparição, veem uma visão, mas num trecho, inclusive, ele é assim, né? Mas é diferente de como os espíritas pensam. Aquilo não é o corpo fluídico. Aquilo é uma capacidade que o médium tem pela sua inteligência que nós desconhecemos. Pronto. Ele não confronta com aquilo que a ciência diz. Porque quando o espiritismo diz que é o corpo fluídico, que é um espírito, e a ciência não consegue medir aquilo, então ela não aceita. Então não adianta querer ficar batendo nessa tecla. O espiritismo já forneceu elementos e eles conhecem todos. O Richer cita Bolzano, cita todos eles, não concorda com a conclusão deles, mas cita. E ele conhece os fenômenos e reconhece como fenômenos reais, mas não admite o corpo espiritual. Então não adianta a gente querer insistir, para alguém que não tenha uma ferramenta, querer que ela meça aquilo. Esquece, né? Vamos seguir adiante com aquilo que, com o conhecimento que nós temos. Nós lembramos que o Oswaldo Cruz, quando ele descobriu que as doenças eram provocadas por bactérias, os cientistas na academia ficavam dando risada dele e segurando as bacteriazinhas na ponta do dedo, tirando, gozando, né, da cara dele. No fim, quando foi provado que realmente haviam corpos microscópicos, aí aqueles que riram ficam envergonhados e passam adiante. Então, que realmente essa mensagem é muito real. E o que nós temos que fazer é só uma coisa: entender que de tudo isso que materialmente nós estamos ligados, nós não levamos nada e não trazemos nada. Sabe que ontem eu estava conversando com um amigo justamente no preparo para a morte, né? Educação para a morte. Tem um seminário pronto sobre esse assunto, palestras. O que acontece? Nós queremos viver a vida tão intensamente, aproveitar o tempo que estamos encarnados, que esquecemos que esse tempo é efêmero, ele é muito curto, né? E ele é mais curto ainda quando nós o comparamos com a imortalidade do espírito. Uma encarnação não é nada, é um piscar de olhos nessa imortalidade espiritual. E a gente, segundo o Livro dos Espíritos, é aprisionado num corpo físico para evoluir, e nós gostamos tanto da prisão que a gente não quer desgrudar dela nem na hora de voltar para a nossa liberdade, né? Quando se pergunta para os espíritos o que é, para o espírito, o que é a morte? É uma libertação. Estávamos presos num corpo físico e fomos libertados, né? Então, esse processo de se educar para a morte, ele é um dos itens que compõe o que o título fala, autolibertação. Você fica livre quando você perde os medos, quando você começa a questionar os seus limites de entendimento. Você só é livre de verdade quando pensa por si mesmo, quando toma suas decisões. É que é muito mais fácil em alguns assuntos eu ter alguém que pense por mim. É muito fácil eu ter lá um médium, um padre, um pastor que fale sobre as coisas espirituais. Só que a gente precisa fazer a pergunta se ele sabe tudo sobre isso. Será que ele domina o que ele está falando? Será que ele realmente está livre ou está preso a ideias pré-concebidas que nem ele refletiu sobre o assunto? Esse processo de autolibertação que Emmanuel nos convida, ele nos convida para um bem. Olha como que ele fala a palavra assim: consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Quer dizer, a gente tem que ser livre para a gente entender que praticar o bem é a única solução. Não porque vai fazer bem ou vai ter retorno, né? Alan, isso é uma coisa muito interessante, porque eu vivenciei essa experiência e eu senti o porquê que o outro não sentia aquilo que eu sentia. Por uma razão muito simples: pela falta de hábito de fazer aquilo. Eu lembro que a gente, o centro lá que a gente frequentava, eles assistiam milhares de famílias, era uma coisa muito grande. E aquela pessoa que não, ele ficava olhando e dizendo assim: meu Deus do céu, né? Ficava ajudando esses malandros. Então, na realidade, esse processo é um processo muito lento. Agora, nós só vamos sentir se nós fizermos. E aí o que acontece? Na primeira vez que a gente faz por esse pensamento que nós nutrimos, que o outro é malandro, é sem vergonha, não quer trabalhar, a gente sente até raiva de estar dando. Mas aos poucos nós vamos sentindo que realmente a coisa não é exatamente assim. Aí a gente sente aquela vibração que o nosso dar causa naquele que está recebendo. Aí então a gente começa a ter novas percepções. Eu entendi bastante disso quando eu fumava. Eu fumava e eu tinha vontade de fumar, e aí quando eu pegava um cigarro, eu me realizava. Né? Quer dizer, eu alimentava aquele vício que me escravizava. E essa sensação é gostosa fisicamente. Você só vai sentir o anverso disso quando você joga fora o cigarro, passa por aquele período que você luta contra o vício, e aí quando se libertou daquilo é que você começa a sentir. As frutas têm mais gosto, tudo, mas você só sente quando você se desintoxicou daquela dependência. E às vezes a dependência, o Luiz trouxe para nós uma ideia de uma dependência material, orgânica, né? Orgânica. Mas e as dependências mentais? Né? Ficamos presos a tantas dependências porque adquirimos padrões. Às vezes nós fomos educados por um pai, por uma mãe que seguia um determinado credo, seja ele qual for, e nós não queremos brigar com nossos pais pensando diferente. E a ideia é essa, não é brigar. É pela lógica escolher um novo caminho. Não jogando fora tudo aquilo que seu pai e sua mãe falou, mas somando com eles, né? Substituindo o que não é racional. O que não é racional, mas você tem que raciocinar. É. Por isso o convite do Emmanuel para esse processo de autolibertação. Bom, para nós começarmos bem o nosso programa, nós contamos sempre com a prece. E estamos utilizando uma prece na voz da Terezinha de Oliveira, saudosa Terezinha de Oliveira. Tivemos o prazer de entrevistá-la no programa algumas vezes. Pessoa de fino trato, espírito de escola que teve entre nós. Tem uma coleção de estudos que é essencial para qualquer casa espírita começar bem um conhecimento espírita, como nós estamos falando nesse processo de autolibertação. Por favor, André. A nossa prece inicial. Depois desta linda prece na voz da Terezinha de Oliveira, estamos prontos para continuar o nosso programa. São 9 horas e 51 minutos do dia 10 de novembro de 2019, dessa manhã gostosa, fresquinha, úmida. Convido você a sair na sua janela e puxar o ar e a sentir todo o seu... esse ar maravilhoso, cheio de umidade, que vamos conseguir depois de tantos dias de sol intenso. Eu trago mais uma historinha, mais um conto do livro Pontos e Contos, psicografado pelo Chico, ditado por Irmão X. E esse pequeno conto chama Simeão e o Menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus, criança, no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto Divino para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará embaixador do Eterno para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no Sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. É bonita, essa história é linda. Eu realmente... existem, né, várias aristocracias. Já houve a aristocracia da força, a aristocracia do poder e uma série de outras, mas a que prevalece é a aristocracia da moral, né? E Jesus veio justamente para isso. Ele não veio para dominar uma época, ele veio para dominar todo o tempo. E está aí, né? O tempo confirma tudo isso que ele falou para Simeão. Ele plantou no coração das pessoas o seu evangelho. E estamos aqui, 2019 anos, falando sobre o seu evangelho, porque esse evangelho, ele penetrou no coração daqueles que os divulgam. Então é uma coisa que não tem fim. Ela não tem obstáculo. Quantos e quantos, né, foram mortos, foram assassinados, foram tripudiados, mas continua avançando. A história do cristianismo é toda de execuções. A Inquisição, né, tanta coisa, e não adianta. Né, pode ser o que for, porque contra a força da moral não existe nenhuma outra força que a supere. Então nós temos, agora nós somos lentos, né? Então o que a gente tem batido nessa tecla é justamente isso, para que a gente medite sobre tudo isso que nós temos feito, que nós temos vivido. Nós viemos da animalidade, né? Nós ainda temos muito daquilo que foi necessário para a nossa evolução. O instinto é uma coisa maravilhosa que nos serviu para trazer-nos até aqui. Agora, nós precisamos espiritualizar essa matéria. Então, nós precisamos nos desvencilhar de todos esses instintos que fazem com que nós ainda possuamos muitos arrastamentos, muitos hábitos ligados àquelas práticas, porque eram práticas necessárias na época para que a gente pudesse ser preservado, para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse procriar. Mas nós estamos em novos tempos. Agora, o nosso trabalho é justamente nos desvencilharmos desses arrastamentos, desses velhos hábitos, criando novos hábitos. Acabei de falar com o Alan, né, sobre isso, o hábito da caridade. Nós não vamos, ao primeiro ato de caridade, sentir um amor sem fim pela caridade. Nós vamos praticá-lo até que a gente venha sentir aquilo de uma forma permanente, quando as reações das pessoas puderem nos atingir. Então, nós precisamos e devemos continuar lutando contra isso, criando hábitos. Quantas e quantas vezes a gente lembra que não fez a oração da noite? Por quê? Você tem o hábito de fazer a oração à noite? Quantas e quantas pessoas se acostumaram nos velhos tempos, que nós não tínhamos a comodidade que hoje nós tínhamos, só tomavam banho ao sábado. E às vezes continuam até hoje tomando banho ao sábado, porque estão habituados. Então elas precisam criar novos hábitos. Hoje nós podemos tomar banho todo dia, podemos tomar 2 banhos por dia. Agora, se não nos habituarmos a escovar os dentes, né? Tantas coisas que nós só adquirimos a partir do momento que nós praticamos. Então, mesma coisa com relação ao bem. E é o que a lição diz, se não me falha a memória, a frase era: criar amor ao bem. Então, essa é a nossa luta e essa é a nossa evolução. É, você veja que nesse pequeno conto, né? Por sinal, eu gosto muito desse livrinho, vira, mexe, eu pego um para ler. Eu gosto que você fique chamando ele de livrinho. A livrinha é com muito amor e carinho, né? Livrinha é com afeto. Porque esse livrinho, ele me acompanha. Irmão X, né? Alan? Irmão X. O Irmão X é fantástico. É. Ele... Esse livro eu tenho, ele. Esse aqui até é novo, porque o outro desbeiçou todo e eu precisei comprar outro. É... Vira, mexe, eu ponho essa história mesmo, fiz uma palestra baseada nela, né? É... Falando justamente do porquê Jesus esteve entre nós, né? Para erigir o maior templo de todos, que é o templo do coração. Que a gente possa meditar que estamos com Jesus, com os bons espíritos, nas escolhas que fazemos no nosso coração. Estamos com eles nas boas escolhas que fazemos da vida, das boas lutas que resolvemos travar. Sempre voltados para o bem maior, sempre focando a construção de um amor verdadeiro, sempre focando o bem divino, não o bem que nós achamos melhor, né? Muitas vezes queremos porque queremos um determinado objeto e aquele objeto é o que nos leva ao mal, né? Às vezes focamos, às vezes e muitas vezes, infelizmente, focamos no que é menos importante. Precisamos aprender a focar naquilo que é mais importante. Veja que o sacerdote reconheceu Jesus, menino. Ele reconhece que ali estava o grande que ele não sabia, né? Mas Jesus era o grande ser espiritual. E ele reconheceu, a sensibilidade dele era grande. Mas ele queria aquele enviado divino pra, valores que com eles... valores que ele conduzia na vida, né? Ele queria que ele resolvesse as pendências que ele via necessárias. Não que fossem menores, não que não fossem necessárias, mas ele queria uma luta em glória, uma luta contra o bem instituído, uma luta contra o capital, uma luta contra... A gente não precisa lutar contra isso. Isso são as ferramentas do mundo que nós usamos de um jeito ou de outro. Nós falamos muito tempo atrás, eu com o Luiz aqui, e volto a afirmar, que quando nós idealizamos esta rádio web, a gente não sabia nem o que era uma rádio web. O Wilson, ele veio junto com esse conhecimento, ele já tinha organizado algumas empresas, e nós fomos montando. Hoje nós estamos aqui num estúdio acústico, com ar-condicionado, silencioso, com os aparelhos necessários para esse trabalho, com microfones, mesa de som, cadeiras e tudo mais. Tudo que a gente precisa está aqui. E de que maneira veio? Veio através dos corações sensíveis das pessoas que se alinharam a essa ideia. Primeiro a pessoa que nos cede o prédio, e assim por diante. Veio alguém que desenhou a arquitetura daqui, alguém que nos ajudou a planejar, a desenvolver os aplicativos, ganhamos de um outro profissional, computadores, e assim por diante nós fomos desenvolvendo as coisas. Por quê? Há um foco no bem, e nesse momento que você foca no bem em geral e não o seu bem, o mais alto, o plano espiritual, ele trabalha a seu favor, fazendo com que você construa, desenvolva, organize esse plano, porque é um trabalho que na realidade não é nosso, é um trabalho da espiritualidade, nós somos apenas aqueles que estamos organizando e à frente do trabalho, mas não deixa de ser um trabalho que precisa contar com o apoio espiritual. Então Jesus cresce em cada coração nosso, dos corações que nos ouvem, dos que colaboram conosco, quando a gente permite que ele faça a casa em nosso coração. Muito bem, são 10 horas e 5 minutos, continuando o nosso programa. Hoje, por sinal, estamos com a ausência do Geraldo de Tarso mais uma vez, né? E ele está aí, não sei aonde, trabalhando por alguma causa que ele não nos falou o quê, mas logo contamos com ele, acho que domingo que vem ele estará conosco, se Deus quiser. Um abraço para você, Geraldo, onde você estiver, tá? Vamos continuar nosso programa lendo e comentando o texto O Fracasso de Pedro, item 89 do livro Caminho, Verdade e Vida. E começa assim: e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Emmanuel comenta assim: o fracasso, com qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguiu o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes, nessas condições, naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Essa passagem ela me lembra um fato curioso. O meu neto ele estava muito triste porque ele tinha cometido um erro e a minha filha já não demorando para tentar consolá-lo por aquilo. E ela chegou a ocasião que ela veio em casa, então ela pediu para mim conversar com meu neto. E eu levei o neto para uma conversa separada e eu comecei a conversar com ele, pedindo que ele me contasse o fato, o que, que era. E nada, ele estava tão envergonhado que ele não queria relatar o fato. E ele segue o pai, que o pai é católico, né? Então o pai leva na missa, leva na crisma e tal. E aí eu disse assim, olha, você é uma pessoa que tem religião, e naturalmente você já escutou a respeito da Missa do Galo. Ele assim, ah, já, sim. Eu disse, então, você sabe o significado da Missa do Galo? Aí ele assim, não, vô, não conheço. Aí eu disse assim, então a Missa do Galo foi uma mancada. O Pedro, que era o maior apóstolo de Jesus, ele estava acompanhando Jesus no momento em que Jesus foi preso. E aí então os soldados eles se dirigiram a Pedro e disseram assim, você estava com ele? Ele disse, não conheço esse cara, não conheço esse cara. E aí relatei a questão da negação do Pedro. E aí falei para ele assim, por acaso o erro que você cometeu foi maior ou menor do que Pedro? Ele disse, não chegou a tanto. Né? Eu disse, então tá vendo? Você não precisa ficar fazer um drama por causa disso. O Pedro, depois disso, ele se tornou o baluarte da Igreja de Jesus. Entende? Então você vê, depois de Pedro dar essa mancada, uma mancada tão grande que qualquer um de nós assim, alijaria essa pessoa do nosso convívio, Jesus fez dele o baluarte da Igreja. E aí o menino sossegou. Então disse assim, ainda você ainda tem problema? Não. Não tem, acabou, não, realmente o meu problema é fichinha, né? Então, vejam que beleza de ensinamento que é nessa negativa de Pedro. Jesus fez desse homem que o negou 3 vezes, não foi uma, foi 3. Ele fez dele o baluarte da sua Igreja. Se o Alan tivesse feito isso comigo, estava ferrado. Né? Eu daria um jeito de não permitir mais que o Alan falasse no nosso programa. Diz, não, o Wilson, vem cá, esse cara não é digno de confiança, esse cara é tranqueira, é traíra. Por quê? Porque nós temos ainda essa forma inferior de julgar as pessoas. E Jesus não. Jesus, inclusive, ele sabia que Pedro haveria de negá-lo, tanto assim que ele profetizou essa negação. E Pedro foi obrigado a negar? Não. Pedro negou porque foi um livre-arbítrio, por causa da invigilância. Então, na realidade, nós temos que entender que a pior coisa que pode acontecer conosco nesta existência é alguém nos matar. Ora, E o pior que pode acontecer em alguém nos matando é a gente reencarnar de novo. Porque ninguém consegue nos matar. As pessoas podem eliminar o corpo físico. E, aliás, foi graças a isso que eu me tornei espírita. Eu perdia noites de sono por imaginar que aquele meu filho que tinha 1 ano, um dia fosse andar numa moto e pudesse morrer. Que um trombadinha chegasse com um revólver e acabasse, pusesse fim na minha vida. Quando eu tomei conhecimento pelos livros espíritas que eu não morro e que eu continuo vivo, aquilo tirou 500 quilos da minha cabeça. Então, nós precisamos pensar nisso. Existem momentos que a gente tem que dar cara para bater. É tudo nada. É aquele momento que nós temos que dar o nosso depoimento. Nós precisamos dizer assim, eu também. Nós não podemos ficar nos omitindo, nos escondendo, feito uns ratos, né? Porque existe esse aspecto moral. Afinal de contas, somos ou não somos cristãos? Essa história... hoje eu peguei algumas histórias para o programa que são, para mim, caras no meu coração. Todas elas eu montei palestras em cima desse assunto. Porque é gostoso quando a gente planeja o programa, né, para vir aqui e oferecer para vocês. Mas estou numa semana muito corrida, então a gente acaba não conseguindo fazer essas coisas. E hoje cedo eu peguei e fiz uma pequena prece. Fui lá no meu escritório, falei, o que eu vou falar hoje? E aí vieram esses livros aqui, essas lições que eu lembrei, né? Eu vou te dar uma dica, Alan. Se você pegar qualquer livro desse e for lá no tema Exposição Temas... Tá lá, né? Tá lá. Não, mas eu não queria... Eu queria uma inspiração, né? Nossa ali, entendi, né? Aí veio essa história aqui do fracasso de Pedro. E... Eu lembro que quando eu fiz a palestra sobre isso, a gente tem uma força muito grande em condenar os outros, né? Então a gente condena muito Judas. Até hoje o pessoal aí faz esses pau de sebo aí para apedrejar o Judas, malhar o Judas. Condena João, Pedro, de ter negado Jesus. Condena todo mundo. A gente não imagina o que foi essas pessoas, esses missionários, há 2000 anos fazer aquilo. Vocês imaginem, naquela época, por sorte deles, não tinha WhatsApp, celulares, filmando eles nos depoimentos, porque daí a polícia ia achar cada um dos apóstolos e crucificar todo mundo junto. Não tinha isso, né? E eles sofreram naquele momento. Era um misto de dor. Não era medo, não. Eu tenho certeza que não era medo. Era uma coisa que eles não estavam conseguindo entender, porque Jesus se deixou levar a cruz. Era uma... Fala, mas ele é o... Nós, nesses últimos 3 anos, ele nos convenceu que é filho de Deus. Como que ele vai deixar um outro homem o crucificar? Né? É uma pergunta que devia doer muito. Lembrando que Jesus morou na casa de quem nesses 3 anos? Fora as horas que eles estavam em peregrinação na rua, ele morava na casa de Pedro. E Pedro era muito cioso da religiosidade dele. Até aparecer Jesus, ele era um judeu convicto, né? E aí vem Jesus e o convence a trabalhar de outra maneira com o evangelho. Aquilo tudo para ele é muito confuso. E esse cioso e confuso naquele momento, depois foi o primeiro que montou a Casa do Caminho, para acolher, para ser o primeiro instituição de caridade que se tem notícia. Ele foi lá acolher as pessoas, E não foi a única negação dele. Depois de uma época, aquela casa do caminho começou a ter filas enormes, que ia até de madrugada. E numa outra ocasião, está ele lá. A gente vai encontrar essa passagem em, acho que é Paulo Estevão. Está ele lá, bate, ele fecha, chega para a fila, fala: gente, agora eu preciso descansar, estou quebrado, 2 horas da manhã, amanhã cedo a gente continua, e fecha a porta. Quando ele acaba de fechar a porta, alguém bate a porta. Ele fala: mas meu Deus, será que nem a porta? Aí ele abre a porta e começa: você não viu que a porta é fechada? Amanhã cedo te atendo, por favor, eu preciso descansar. E nessa hora, quem que era que estava batendo ali a porta? Era Jesus. E Jesus fala para ele assim: Pedro, eu só lhe pedi que cuidasse dos meus queridos desprotegidos. Só isso, Pedro. Aí Pedro abaixa a cabeça, envergonhado daquela frase. A hora que ele levanta a cabeça, Jesus já não está mais lá. Ele abre as portas novamente. Às vezes a gente acha que o Emmanuel deu muita dura no Chico, né? Meu Deus do céu! Ser Pedro ali do lado de Jesus, o que, que é isso? É, não, ser Chico do lado de Emmanuel também não é para qualquer ser humano, não é para qualquer espíritozinho, não. Então a gente precisa parar tanto de julgar e aproveitar o exemplo da experiência. O que o Luiz contou que fez com o Neto é aproveitar essa bagagem de experiências que nós temos no Evangelho e trazer uma aplicação prática do nosso dia a dia, né? Ele contou a história e veja que ele usou a linguagem que o menino entenderia. Se ele usasse outra linguagem, talvez não compreendesse tanto, né, Luiz? Mas ali tocou o coração dele. E ele sai dali confortado e já querendo corrigir. E provavelmente vai ser um daqueles que vai trabalhar por isso futuramente, né? Por quê? Porque ele percebeu a aplicação prática daquele texto. O Evangelho está aí, precisamos ler o Evangelho, precisamos estudar estes exemplos para transformar o nosso dia a dia. Bom, estamos com ouvintes em mais de 15 cidades, temos também ouvintes em Santiago, no Chile. Esse é o nosso amigo Denis. É, ele está em Vitacura. Olha a cidade que é Vitacura. E nós temos também um ouvinte hoje nos Estados Unidos. Um abraço a todos vocês. Lembrem de compartilhar este nosso endereço para que mais pessoas se conectem conosco. Os textos que nós estamos lendo já se encontram lá no nosso Facebook União Rádio Web. Os 3 textos você pode ir, reler, compartilhar com amigos e convidá-los para estar conosco nessas ondas, né, Luiz? É, nós vamos providenciar cartazes anunciando o nosso programa, dando o endereço do site, endereço do aplicativo. Então, você que frequenta uma casa espírita, por favor, entre lá ou no site ou no nosso Facebook e coloque lá que você gostaria de receber um cartaz e passe o endereço para onde a gente pode mandar remeter esses cartazes. Porque o nosso programa, nós não temos anúncio em, né, em televisão, é boca a boca. Então vocês vejam que toda semana eu coloco lá no meu history, eu coloco no meu Facebook. Então, se cada um de nós colocar isso, eu divulgo aproximadamente para umas 70 pessoas. Isso pelo history só. Agora pelo Facebook. Então, se cada um fizer isso, a coisa realmente se expande. Então, se cada um desses 60 que eu mando remeter para uns 10, já está ótimo. E se puder nos dar o retorno para um endereço, nome e endereço que a gente puder mandar esse cartaz para que seja fixado numa casa espírita. Obrigado. É, assim você pode colaborar com a nossa divulgação, né? De forma simples. Não vai ter custo nenhum, é só um pouquinho de empenho aí em divulgar o nosso trabalho. E você também pode usar o seu próprio history, né? É só aprender como faz. Entra lá no history e coloca um texto. Você pode pegar o history que eu publico e publicar no seu history, É, então aí aquelas pessoas que veem o seu history, eles vão poder ter conhecimento desse programa. O Alan acabou de hoje falar, né? Ele teve conhecimento que a pessoa que dá aula na faculdade para ele, ela era espírita. Por quê? Porque ele tocou num ponto que é espiritismo. Então ela falou depois, eu também sou espírita, Alan, e dou razão para você. Mas a pessoa dentro da academia, às vezes ela fica tímida, mas você pode ficar, para não misturar assuntos, né? Mas você pode ter a oportunidade de divulgar esse assunto, e às vezes não precisa nem falar que é espiritismo, desde que você console um coração, desde que você realmente fique ligado a isso. Ô Luiz, hoje tem uma música separou linda, uma música linda, linda, linda. O próprio início da música já define o nome dela direitinho. Pode. Estátua majestosa do amor, por Deus esculturada, formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo amor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Sobre a rosa e a cruz do afã de peito teu, tu és a forma ideal, estátua magistral, a alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. A criação que em todo o coração sepultas um amor. O riso, a fé, a dor, em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És lacra estrela, és manda realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te, ó flor, meu peito não resiste. Oh meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jura aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor, e receber a unção da tua gratidão. Depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, hei de envolver-te até não padecer de todo fenecer. Música música bonita. Se algum dos ouvintes souber a voz de quem está cantando, porque nós não conseguimos identificar a voz, mas a música é linda, né? Muito bem, estamos aqui 10 horas e 27 minutos. Esse é o programa Visão Espírita, que você pode, além de ouvi-lo ao vivo, nesse momento, nesse horário das 9h30 às 11h, você pode ouvi-lo durante a semana em outros horários. É só você entrar no nosso aplicativo e lá no aplicativo buscar a grade de programação da reapresentação desse programa. Muito bem, continuando os nossos estudos, continuando as nossas reflexões, eu trouxe uma lição que acho muito especial, que ela está contida no livro Paulo Estevão. Para quem não sabe, existem 5 clássicos da literatura mundial ditados por Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, maravilhosos livros, que são 5 romances ditados por Emmanuel. Paulo Estevão, que eu vou pegar hoje uma pequena passagem, Renúncia, Há 2000 anos, 50 anos depois e Ave Cristo. Esses 5 romances são de altíssimo nível literário, de altíssimo nível de aprendizado espírita, de altíssimo nível de consolo ao seu coração, conforto à sua alma. Não deixa de ler esses 5 romances na sua vida, não. Muito importante. Eu vou contar para vocês um pequeno trecho onde Paulo, né, que lembre, Paulo Estevão, ele narra a vida de Paulo de Tarso. Na realidade, eu acho que foi o Haroldo Dutra Dias que comentou que Paulo Estevão seria o making of das cartas de Paulo e da vida de Paulo, porque ele vai contando, ele vai costurando tudo aquilo que às vezes a gente lê e não entende o contexto. E ele vai dando todos os contextos aqui, né, Luiz? É uma leitura maravilhosa. E eu vou pegar para vocês, vou contar uma parte, eu não vou ler ela inteira, vou contar só uns trechozinhos que acho muito significativa essa história. Paulo, ele já tinha se convertido ao cristianismo, mas ele ainda não tinha conseguido falar de cristianismo. Ele tinha se afastado lá no deserto, ficou 2 anos, e ele então resolve voltar para o lugar que ele veio, Tarso principalmente, né? Ele era Paulo de Tarso, justamente o lugar que ele nasceu. Ele resolve voltar até lá e contar, né, para sua família, para os seus amigos, que ele tinha virado cristão. Uma decisão que ele tomou, e chega lá, quando ele fala para o pai dele, um judeu que tinha investido muito dinheiro e tempo na educação de Paulo, para Paulo ser o doutor do Sinédrio, quando vê Paulo na frente, ele sente uma mistura, acredito eu, de amor, porque ele era um pai querido, mas ao mesmo tempo escorraça Paulo de lá, porque ele não podia acreditar que o filho dele tinha virado cristão. Por sinal, você vê como a raiva dele não era total, que ele pede para um empregado dele correr atrás de Paulo e dar um saco de moedas. Acho que para aliviar um pouco a consciência dele, falou, não vou deixar meu filho sem nada, né? E manda lá um saco de moedas, que Paulo, por sinal, acho que essa é uma outra lição importante, pega esse dinheiro e compra um tear. Esse tear, ele vai tecer durante todo o dia, toda a sua vida, e vai pregar e trabalhar pelo cristianismo à noite. Quer dizer que ele não era um inútil, não, muito pelo contrário. Eles levavam muito a sério que eles tinham que se sustentar. Sustentar. Não era ninguém sustentado pela igreja, não. Eles faziam o trabalho e pregavam à noite. Isso em condizente com a mediunidade de graça, né? Sem cobrança. Exatamente. Então, assim, é um fato que eu gosto sempre de apontar, porque eu acho importante. E ele, então, escorraçado do pai, vai na casa de amigos que também o botam para fora, cobrando que era aquilo, que comportamento era aquele, um absurdo. E ele sai chorando vai saindo da cidade, vai entrando pelo campo. Ele encontra uma caverna ali, um canto qualquer, senta por ali e chora, chora. Ele estava com aquela angústia, todo mundo tinha rejeitado a escolha dele, né? E nisso ele escuta passos. Estavam aproximando duas pessoas. Ele, a hora que ele começa a prestar atenção, ele vê que é Estevão e Abigail. Abigail foi a noiva dele, que morreu de desgosto quando viu o irmão Estevão morrer, condenado justamente por Paulo. E os dois se aproximam. E ele, naquela tristeza, né? Abigail, Estevão olha para ele e fala assim: "Que é isso? Choras, né?" Abigail lhe pergunta. E ele começa a reclamar, né? Que é aí que ele chora mais ainda. Ele viu aquela pessoa que ele ama, né, ali na frente, perguntando por que ele chora. E ele começa a falar, ele fala assim: "Viu, não, as pessoas estão virando as costas para mim, toda a minha história, meu pai, meus amigos, todo mundo virou as costas para mim, né?" E ele então fala assim: mas por que que você está dando tanta importância para isso, né? Não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro." E ele continua a reclamar, né? "Nunca nos faltará um lar", diz ela. "Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador." Mas ele não parava de chorar e reclamava de todo mundo. E aquilo foi longe, aquela reclamação. E Abigail olha para ele e fala assim, depois da última reclamação, né? "Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo?" Ele pergunta para ela, né? E ela responde assim: "Ama", respondeu Abigail espontaneamente. Mas ele ainda continua, né? "Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina?" E ela responde para ele: "Trabalha", esclareceu a noiva amada. "Trabalha." Aí ele começa a pensar, acho que Abigail tem razão, mas ainda ele estava, como, né? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Ele estava desanimado naquela hora. E ela fala para ele: "Espera." Não é espera de esperança, é espera de esperar espera o estagnado, tempo, né? É, dê tempo, ao tempo. Dê trabalha, tempo ao tempo, trabalha esperando o que vai acontecer. Exatamente. E aí ela, já sumindo das vistas dele, já indo embora, né? Ele ainda pergunta a ela: "Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens?" E Abigail, sumindo, já soltando as mãos de Paulo, fala para ele: "Perdoa." Ama, trabalha, espera e perdoa. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu acredito que eu não dei a tamanha importância que eu dou para ela hoje. Porque a nossa vida, ela precisa dessas quatro palavrinhas. Ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, é um mantra do Espiritismo, criado aqui por Emmanuel e Abigail, né? Quando a coisa estiver muito difícil, ama. Quando estiver sem nenhuma chance, continua trabalhando, não dá bola para a torcida, vai embora, meu filho, vai fazendo o que você tem que fazer. Mas com qual certeza? Que você tem que esperar a hora certa ainda não chegou. E você tem que se perdoar. Contamos aqui exemplos de Pedro, tem que se perdoar para poder perdoar ao próximo. É uma linda história, não é, Luiz? Olha, sem sombra de dúvida, e isso aí corrobora aquilo que a gente estava falando a respeito da criação de novos hábitos. Porque às vezes pode soar mal assim, ou soar mecânico, rotina, quando você diz a respeito de hábito. Mas o que acontece? Se você ama, você, por não estar habituado a praticar aquilo, você, num primeiro momento, você não sente. Mas, a partir do momento que você começa a amar e, em vez de criticar, você continua fazendo aquilo, com a consciência de que você tem que aguardar que o tempo se encarregue de mudar. Tem que continuar trabalhando, né? Porque não tem mágica. As coisas só vão acontecer se você, com amor, não de forma mecânica, mas com amor, você trabalhar, você continuar fazendo, você saber que tem um momento certo para você colher o fruto daquilo, não ficar preocupado com isso, e aí você vai encontrar muita indignação, muita falta de reconhecimento, muita maldade. Perdoa. E a doutrina espírita é fantástica com relação a isso. Ela nos orienta e nos esclarece que aquelas pessoas que aparentemente são nossas inimigos porque pensam, porque agem contrário, na realidade são criaturas que nasceram para a perfeição, mas neste momento ainda não sabem ou não têm consciência daquilo que nós já temos consciência. Então, quando a gente, num trânsito, a gente é fechado por uma pessoa, a gente, em vez de dar o troco, a gente recuar e dizer assim, ele deve ter problemas que eu não tenho. Né? Por quê? Porque nós já temos essa compreensão. Aquela pessoa não tem. Então nós temos que agir como pessoas que já conhecem este fato. Não existem pessoas, o Alan tem aquela frase que ele repete sempre, né? O homem é mais frágil do que perverso. E, no entanto, a gente cansa de analisar as pessoas como perversas, como demoníacas, como pessoas sem chance. E, na realidade, não é. Aquelas pessoas, momentaneamente, elas se encontram no estágio que não permite enxergar. O processo evolutivo, eu falava isso numa palestra na quarta-feira, o processo evolutivo, ele se dá exatamente assim. Você, como você subindo uma escada, os teus pés te impulsionam para cima, mas as tuas mãos têm que pegar no degrau de cima para alçar o teu corpo, ajudar os teus pés. Então nós precisamos estar ligados com as coisas espirituais. O Simeão, mostramos aqui um exemplo, ele queria coisa na marra, no poder, né? Mas não, se nós não estivermos ligados com as coisas espirituais, quer dizer, não alçarmos a mão para ajudar a erguer o nosso corpo, nós não nos elevaremos. Nós ficaremos no terra-terra. Aquele cara que fechou o teu carro, você tem tudo para fechar o dele, você está com a razão. Eu contei já várias vezes aqui, eu não me canso de contar porque eu gosto. Mas eu vinha de Santa Catarina, era uma serra, era duas mãos para subir e uma mão só para descer. Tinha um caminhão e eu poderia subir com o meu fusquinho ali tranquilo, porque eu estava com a razão. Mas eu tive uma intuição, não vai, não estou vendo. Eu pura e simplesmente enfiei atrás do caminhão, só deu tempo de enfiar, porque vinham dois caminhões descendo um na contramão. Se eu desse uma daquela de, não, estou com a razão, e fosse, eu era um amassado. Eu jamais teria participado dessa rádio aqui. Então, o plano espiritual, quando ele quer nos preservar, ele nos dá avisos, mas só captaremos esses avisos se nós estivermos sintonizados. Se eu tivesse naquela ignorância do cara cheio de razão e dissesse assim, não, eu estou na minha mão, eu estou com razão, e tivesse ido, eu já não estaria mais aqui. E eu ia chegar no plano espiritual e dizer assim, filhinho, nós te avisamos. Então nós precisamos estar em sintonia. Jesus fez com que o apóstolo caminhasse sobre as águas, mas não manteve ele em cima d'água. O que o mantinha em cima d'água era a fé. Duvidou, teve medo, afundou. E sem fé é como a gente afunda, né, meu amigo? E afunda porque é para aprender, né, Alan? É, não é por castigo. Não, não, não é castigo. É, é um processo evolutivo. Olha só, nós temos um corpo com duas densidades. A densidade do espírito e a densidade do corpo físico. A densidade do corpo físico, ela sofre as condições da esfera terrestre, que faz com que as leis da física, como a gravidade, nos jogue para baixo na água. As leis do espírito seguem outras normas, porque ela não está embotada no corpo físico, ela é diferente, é outra lei física. E você não sucumbe ao afundar na água, né, Luiz? E aliás, Alan, na leitura desse livro do Tratado Metapsíquica, eu assimilei uma coisa que eu não tinha ainda lido, peguei uma coisa nova. Aquela alavanca ectoplasmática do Crawford, né? Então, ele fez experiências onde ele colocou o médium numa balança e ele colocou o objeto a ser levitado na outra balança. Então, o objeto levitado, ele ia diminuindo de peso. E o objeto e o médium ia aumentando o peso. Provando que era através de uma alavanca fluídica é que levantava o objeto. Vendo que não tem milagre. Não tem milagre. É um quando efeito você vê, físico. É, quando você vê aquelas questões de materialização, o espírito que tinha 70 quilos, ele ia baixando até 35. E o espírito materializado subia até 20, 25. E nessa da alavanca, havia o médium aumentava o peso. Exatamente. Uma transferência de peso, né? Exatamente. Isso é ciência. Isso é ciência. Isso é tudo certo. É isso aí. Infelizmente, até para aproveitar o gancho do Luiz, nós deixamos muito a desejar quando nos conectamos, né, a um espiritismo igrejista, né? Nós temos que entender que o espiritismo é uma ciência onde você precisa da experiência, você precisa do apontamento, sabe? Se você participa de um grupo mediúnico, anota o que acontece no grupo, preste atenção, veja os detalhes daquilo. Esse assunto anotado, um dia pode ser confrontado com outro grupo mediúnico, pode ser confrontado com a teoria espírita. Aí você vai analisando o que procede, o que não procede, vai ajudando essa ciência, né, Luiz? E a gente vive repetindo aqui, e é isso, não existe milagre, não. Existe ação, né? Então, eu participo de grupos mediúnicos e deixo isso muito claro, pessoal, e obtivemos resultados. Por quê? Porque no grupo nós conseguimos harmonia. Então, quando não existe harmonia, esquece. Aqueles grupos que ficam competindo entre si, ficam pensando bobagem durante uma reunião, não vai produzir harmonia que o plano espiritual necessita para agir. Você pode ser meia dúzia de gato pingado que não tem a mínima condição, mas se tem harmonia e tem desejo de ajudar, o plano espiritual faz milagre. O que é esse milagre? É aquilo que acontece e a gente não definiu e não observou o porquê. Então a gente chama de milagre aquilo que não compreendeu o porquê. Mas o plano espiritual só espera de nós harmonia. E a mesma coisa, e nós estamos falando para as pessoas nos seus lares, no lar é fundamental a harmonia. Não adianta a gente querer melhorar a situação em casa se a gente não cultiva o evangelho no lar, se a gente não tem paciência com aqueles que convivem conosco. Não existe milagre. Você quer competição, você quer ambiente deteriorado, quer preguiça e quer um lar em harmonia, não existe. Isso é milagre. Os problemas acontecem basicamente pela falta de harmonia em qualquer ambiente. E o lar é o principal. E sem o evangelho no lar, sem a nossa prece, Nós não conseguimos fazer isso no nosso lar. A doutrina espírita nos dá em detalhes aquilo que Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. E a doutrina nos explica o que é esse reino de Deus. Então, mas para isso nós precisamos trabalhar. Não existe milagre. Ô Luiz, e é fácil conseguir harmonia num grupo mediúnico? Olha, é um trabalho de disciplina. A coisa mais comum que tem é, de repente, você está escutando o que um outro médium está falando e, principalmente, ficar muito esperto se você não tem muita afinidade com alguém do grupo. Se você disser, existe isso, é uma coisa natural no ser humano, aquela antipatia gratuita. E se dentro do grupo você perceber isso, é melhor você desistir. Mas se isso é persistente, evita. Né? Porque se você não conseguir vencer isso, é realmente problemático. A gente, eu já contei aqui experiências, vou repetir uma delas. No nosso grupo tem os médiuns tal, e só eu faço entrevista. Só eu conheço qual é o assunto daquela pessoa. Que é justamente para não ter a mínima influência. E aí, uma ocasião, entrevistando uma pessoa, ela nos dizia que estava no quarto relacionamento e não dava certo. Eu, de forma estúpida, pensei assim: essa mulherada não consegue resolver os seus problemas de marido e fica botando a culpa no plano espiritual. Foi exatamente o que eu pensei, não tenho vergonha de dizer que pensei isso. E aí, quando chegou na reunião, se manifesta um espírito: não vai dar certo com esse também. Eu engoli e digo assim: tá vendo, seu besta? É? E você dizendo, julgando que a mulher é que é problemática, né? Então, o plano espiritual, ele nos ensina. E ele nos ensina de forma muito objetiva. Agora, eu não poderia e não vou achar que eu sou um animal, que eu sou um... Não, assimila. Assimila. Bota a carapuça, veja que você errou, mas não faça isso novamente. Não pré-julgue. Então, dentro do grupo mediúnico, nós temos que... O primeiro trabalho, e é um trabalho longo, é conscientizar os participantes a respeito dessa harmonia. E se você observar o Kardec, está lá no Vadimécum, os grupos. Estude tudo que o Kardec falou sobre grupos. E ele fala exatamente isso. Temos que estabelecer a harmonia. Não estabeleça um grupo mediúnico de desobsessão, principalmente, se você não tiver harmonia ainda no grupo. Eu chamei a atenção para o Luiz nesse assunto, porque muitas vezes a maior preocupação da pessoa quando vai montar um grupo mediúnico é achar os médiums. Ah, eu tenho uma médium lá, vamos trabalhar em cima da médium. Ah, não. Um grupo mediúnico é composto de várias tarefas. Uma delas, que é essencial, é um coordenador. Esse coordenador não deve ser médium. É o melhor que ele não seja médium. Médium ostensivo, que a gente está falando aqui. E é bom que ele tenha bom senso, disciplina, que ele organize o grupo realmente. Precisa haver um doutrinador, que é uma pessoa versada em conhecimento evangélico, em conhecimento em práticas desse trabalho, ser treinado, adestrado. Eu vou parar nesse doutrinador, Alan, porque eu quero falar sobre isso. As casas espíritas, os espíritas, eles têm que estar mais atentos quanto aos recursos disponíveis na nossa região. A minha esposa falou a respeito de uma pessoa que eu nunca participei de trabalhos com essa pessoa, mas ela participa de um grupo, então ela diz assim: fulana é ótima doutrinadora. Ela doutrina com o coração. Tá? E um belo dia o Alan comentou da mesma pessoa aqui. E é uma pessoa que aparentemente assim a gente não chama muita atenção. Mas o Alan falou exatamente o que a minha esposa falou. E eu falei para o Alan: nós precisamos pegar essa pessoa e transformá-la numa multiplicadora. Porque Eu não tenho a mínima dúvida que ela tem muita qualidade. Agora, ela precisa ensinar. Tem que dividir. Tem que dividir. Tem que compartilhar. Isso as boas empresas fazem, né? Uma empresa boa... É uma prática, porque senão ela morre. Criaram até o nome para isso, multiplicador. Multiplicador. E nós precisamos, na casa espírita, no movimento espírita, aprender a fazer isso. Então, existem trabalhos mediúnicos em vários lugares. Então, se você tem num grupo um elemento que ele é forte naquele sentido, vamos torná-lo um multiplicador. E é esse processo que faz com que qualquer empresa melhore e qualquer empresa espiritual melhore, né? Não adianta a gente querer que o grupo mediúnico faça prodígios se não há uma dedicação... Não há uma multiplicação de capacidades, né? Então, assim, talvez o médium seja, num primeiro momento, o menos importante no grupo mediúnico. Ô, Alan, eu quero passar uma outra experiência minha. E é bom a gente passar das experiências negativas. Também. Porque é nas negativas que a gente aprende, né? Apareceu um caso cabeludo. Sabe aquele caso, principalmente com crianças? Aliás, é bom eu comentar isso. Quando você observar problema com criança, que está vendo coisa, que acorda de noite aos berros, tal, fica esperto. O plano espiritual permite que às vezes isso aconteça, que é para tanger os pais para movimentos espiritualistas. Por quê? Porque os pais ficam assustados e aí, com medo, coisa, corre para o centro. E aí, então, aquele caso é atendido. Apareceu um caso lá, um caso cabeludo. E a mãe, inclusive, trouxe a sogra junto para a sogra segurar a criança, porque era difícil o negócio. E essa senhora, ela tinha vindo de um outro centro que o marido proibiu ela de levar lá naquele outro centro. Aí eu falei para ela, já que o teu marido te proibiu, ele que pare com essa mania de mandar você e venha junto. E aí o marido veio. E foi muito interessante, o marido veio ela, a criança e a sogra, e aí conversando com eles eu falei a respeito da doutrina espírita, o cara se motivou, comprou os 5 livros do Pentateuco, e aí a criança chegou na reunião, Alan, foi impressionante. A criança já entrou na reunião, completamente doce. Outra pessoa. E eu estava preocupado porque naquele dia uma das boas médiuns que nós temos no grupo não tinha vindo, estava viajando. E eu pensei assim, poxa, logo hoje que a fulana não está. E aí aconteceu exatamente isso. Seria mais ou menos o plano espiritual assim, ô babaca, você larga a mão de ser trouxa. Acredita porque um pouco quem mais. Comanda esses trabalhos é o plano espiritual. A criança apagou, uma médium deu a comunicação. Rapaz, o problema foi eliminado no dia. E a família começou a fazer o evangelho, fizeram o evangelho na segunda, e o marido chegou para a esposa e disse, vamos fazer na terça também, porque eu gostei do que você leu. Então a coisa foi uma covardia. Aquilo que aparentemente era um problema assim, difícil que ia ser. Mas por que, Luiz, que foi tão rápido? Porque o recado foi dado. Foi dado. E foi escutado. Foi escutado. E não só o pai, como a mãe, a família se uniu. E eu diria ali o seguinte, Alan, eu acho que tudo mais foi para mim. Entendeu? Para mim aprender. Para você ter um pouco mais de fé. Isso, exatamente. Isso. Então, a alavanca de qualquer trabalho de desobsessão é a espiritualidade. E a gente. Isso é bom o Luiz contar, que é para a gente perder o orgulho, né? De fazer parte, às vezes, de um trabalho. Às vezes, infelizmente, eu escuto certas pessoas que participam de trabalho mediúnico. Não, porque eu sou médium. Eu estou no grupo mediúnico X há tantos anos, tal. Mas você vê essa pessoa na vida dela do dia a dia, não mudou nada, né? Então, assim, o que ela está fazendo lá, né? A gente precisa aproveitar esses exemplos, como o Luiz está aqui trazendo, para a nossa transformação, né? A gente está ajudando pessoas, mas também está ajudando um espírito que é o nosso. Eu não vou perder a oportunidade, vou contar um outro casinho. Conte outro, é muito... bom, ilustra. Nós fazíamos capelania espírita lá na Unimed. E era eu e mais duas senhoras. No carnaval, essas duas senhoras não podiam ir porque os maridos não iam trabalhar, ficavam em casa, tanto elas não podiam. Fui eu sozinho. Eu entrei na pediatria infantil, dois casos assim, que só de entrar você já... Né? Já impactava. É. E eu tenho muito isso, esse meu relacionamento com o plano espiritual, muito assim, nesses moldes. Eu parei e pensei assim, eu estou aqui, então vocês agora se virem, porque nós precisamos resolver. A ferramenta que a você ferramenta tem é essa aqui. A ferramenta sou eu. Se tá meio torto, tá meio enferrujado, sou eu mesmo. Exatamente, sou eu, estou aqui. Então vocês se virem e façam agora a sua parte. Rapaz, foi um resultado fantástico. Os dois casos, assim, e foi covardia. Tinha uma criança que tinha uma enfermeira, mãe segurando para dar a injeção. E aí eu falei para ela assim, continua a fazer o que vocês estão fazendo, eu só vou dar um passezinho. Eu botei a mão, a criança dormiu. Dormiu. E apagou. Isso porque estava até naquele momento agitada. É, exatamente. Então a enfermeira e a mãe olharam para mim assim, como que dizem, elas devem ter pensado, esse homem é monstro, né? Maluco. Outro, né, maluco. Em síntese, eles fizeram a parte deles. Nós temos que nos disponibilizar a ser ferramentas de Deus na implantação de amor. Exatamente. Na Terra, aonde for. Para isso, eu canso de falar em cursos. Aqui na rádio eu já falei algumas vezes, nós temos que aprender a conversar com o plano espiritual, a estar conectado com o plano espiritual, a ser ferramenta, como o Luiz falou. Não é ele fazendo. Jesus, olha só, Jesus quando curava, falava para quem foi curado. Tua fé te curou, não fui eu. Se Jesus tinha essa humildade, tinha essa dava para nós esse ensinamento, como que nós podemos inchar o nosso peito e falar assim, eu sou médium, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Para com esse erro, é tudo, né? Que o plano espiritual precisa de não... Não, que não aconteça. Não harmonize. É porque a partir do momento que você age desse jeito, fica muito difícil o trabalho espiritual. Muito difícil. Primeira coisa com o plano espiritual, então tá bom, filho. Então, se vira. É você que faz tudo, então vai. Continue fazendo. Isso aí. Bom, meus queridos, tudo que é bom dura pouco mesmo, né? Esse é um adágio popular, mas não deixa de ser verdadeiro. A hora e meia aqui, conosco, pelo menos no estúdio, voa. A gente tem maior prazer de fazer esse programa com vocês. Vou pedir ao meu amigo Luiz que deixe suas últimas palavras. Eu queria agradecer, né? Primeiro agradecer porque o plano espiritual está sempre conosco e as coisas vão fluindo. E aqueles que nos acompanham, principalmente aqueles que toda semana eu fico mandando aí o WhatsApp, que possam, né, nos assistir e participar conosco. E principalmente, se alguém nesse circuito, né, que não esteja assim muito animado, esteja meio deprimido, que possa receber toda essa vibração do plano espiritual e possa se beneficiar dessa harmonia que eu tenho certeza absoluta está envolvendo todo esse nosso ambiente. Que assim seja e até domingo que vem. Que todos possam passar uma semana maravilhosa e que nós possamos ter a companhia dos bons espíritos em nossa casa, em nossa semana, no nosso trabalho, na nossa escola. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.